Fecheiro 34, capítulo 31. Silenciosa e reverentemente, começaram a explorar a casa. A princípio, foi como se tivessem ludibriados guardas no museu e não ousassem abusar da sua liberdade acidental. Tinham demasiado respeito para tocar nas coisas pessoais daqueles que ali tinham vivido. Uma chávena de café em cima de uma mesa de vidro no jardim de inverno, uma revista dobrada em cima de uma cadeira. Era como se viajassem pelas salas e corredores, abrindo cortinados e portadas, apenas ocasionalmente espreitando em armários, escrivaninhas e gavetas com o maior descuidado. Mas, lentamente, à medida que o calor sombrio se tornava mais e mais familiar, foram sendo mais ousados. Só na biblioteca demoraram-se uma hora a examinar as lombadas dos clássicos encadernados a pele e os velhos livros de registros da plantação de River Bend, ficando tristes quando viram que as páginas estavam esponjosas e destruídas. Quase nenhum dos velhos registros podiam ser lidos. Não tocaram nos papéis que estavam em cima da secretária e que Ryan Mayfair recolheria e examinaria. Estudaram as fotografias emolduradas nas paredes, rostos que reconheciam por terem lido o dossiê da Talamasca. Este é Julian, tem de ser, moreno e bem parecido, a sorrir-lhes ali no corredor. Que é aquilo ali ao fundo? Já tinha escurecido tanto que Michael não via bem. Depois apercebeu-se de que Julian estava junto do alpendre da frente daquela mesma casa. Sim, e ali naquela velha fotografia é sem dúvida Julian com os filhos. O que está mais perto de Julian é Cortland, o meu pai. E uma vez mais estavam em grupo no alpendre a sorrir através da sépia esmaecida e como pareciam alegres, mesmo vivazes. E que é que verias se lhes tocasses, Michael? E como é que sabes que não é isso que Débora quer que faças? Ele virou-se rapidamente. Queria ir atrás de Rowan. Adorava a forma como Rowan andava, com passos largos. Adorava a forma como o seu cabelo ondulava ao ritmo. Poderiam amar-se e viver ali, naquela casa. Ela virou-se ao chegar à porta da sala de jantar e sorriu. Vês? Na pequena copa de teto alto, descobriram prateleiras e prateleiras cheias de belos serviços de louça. Minton, Linox, Wedgwood, Royal Doulton. Padrões de flores, padrões orientais, padrões com cercaduras a prata e ouro. Antiga porcelana branca, porcelana oriental, porcelana blue willow e porcelana spoda, antigas. Havia arcas e arcas de faqueiros de prata, centenas de peças pesadas e trabalhadas, incluindo faqueiros muito antigos, com marca inglesa e a inicial M gravada na parte de trás, como se usava na Europa. Era Michael quem sabia estas coisas. A sua já antiga paixão por todas as coisas da era vitoriana serviu-lhe bem. Conseguiu identificar as facas de peixe e os garfos para ostras e as colheres para gelatina e dezenas de outras pequenas peças em número incontável e numa dúzia de padrões diferentes. Encontraram castiçais de prata, taças de ponche e travessas trabalhadas, pratos de pão e pratos de manteiga e antigos jarros de água e recipientes para café e bules e garrafas. Gravações magníficas. Magicamente a patina mais negra cedia ao ser esfregada com força com o dedo, revelando o brilho de prata pura. Taças de vidro lapidado de todos os tamanhos estavam ao fundo dos armários, juntamente com travessas e pratos de cristal. Apenas as toalhas de mesa e as pilhas de guardanapos estavam demasiado estragados, tendo o melhor linho apodrecido na inevitável umidade. Embora vendo-se ainda aqui e ali a letra M, orgulhosamente destacada sob as manchas de bolor, no entanto algumas tinham sido cuidadosamente guardadas numa gaveta forrada à madeira de cedro, embrulhadas em papel azul, pesadas e antigas rendas amarelecidas, e no meio delas argolas de guardanapos de osso e de prata e de ouro. Tocar-lhes? Será que as iniciais MBM significavam Mary Beth Mayfair? E aqui está uma argola com as letras JM. E tu sabes a quem deve ter pertencido. Voltou a pô-la dentro da gaveta. Os seus dedos enluvados, já tão ágeis como dedos nus, embora sentisse as mãos quentes e desconfortáveis, e a cruz, como ela dizia, o estivesse a bater com o seu peso. O sol do entardecer entrava em raios oblíquos pelas janelas da sala de jantar. Olha de novo para ela, aqui, neste ambiente. Rowan Mayfair. Os murais ganharam vida, revelando toda uma população de pequenas figuras perdidas em campos de plantação de sonho. A grande mesa oblonga continuava sólida e elegante, como talvez há um século. As cadeiras Chippendale, com as suas costas delicadamente trabalhadas, estavam encostadas às paredes. Será que em breve jantaremos aqui? Com velas altas e tremuluzentes? Sim, murmurou ela, sim. Depois, na copa do mordomo, descobriram delicados copos, em número suficiente para um banquete real e para todos os tipos de vinhos. Encontraram cálices estreitos e copos curtos de fundo espesso, com desenhos de flores gravados. Copos de sherry, taças de champanhe, copos de brandy, copos para vinho branco e vinho tinto e cálices para licor e garrafas iguais com tampas de vidro e copos de água de cristal e mais pratos muito belos, pilhas de pratos a cintilar à luz. Tantos tesouros, pensou Michael. Todos eles pareciam estar à espera do toque de uma varinha mágica para os trazer de novo ao uso. Estou a sonhar com festas, disse Rowan. Com festas como nos velhos tempos, juntando-os a todos, enchendo a mesa de comida com Mayfairs e mais Mayfairs. Michael olhou em silêncio para o perfil dela. Tinha um elegante copo de pé na mão direita e erguia-o de forma a captar os frágeis raios de sol. É tudo tão gracioso, tão sedutor, disse ela. Eu não sabia que a vida podia ser como parece ser aqui. Não sabia que havia casas como esta na América. Como tudo isto é estranho. Viajei por todo o mundo e nunca estive num sítio assim. É como se o tempo se tivesse esquecido por completo deste lugar. Michael não conseguiu deixar de sorrir. Aqui as coisas mudam muito devagar, disse, graças a Deus. No entanto, é como se eu tivesse sonhado com estas salas e com uma forma de vida que pode ser vivida aqui e não me tivesse lembrado de nada ao acordar. Mas alguma coisa em mim deve ter recordado. Alguma coisa em mim sentia-se estranha e perdida no mundo que fizemos lá fora. Saíram juntos para o sol e passearam junto à velha piscina e à cabana em ruínas. Tudo isto é sólido, explicou Michael, ao examinar as portas de correr e o lavatório e o duche antigos. Pode ser reparado. Olha, isto é feito de madeira de cipreste. E as canalizações são de cobre. Nada destrói a madeira de cipreste. Posso arranjar essas canalizações em 2 ou 3 dias. Caminharam através da erva alta, onde outrora se tinha erguido o edifício exterior. Nada restava dele, a não ser uma solitária e triste construção de madeira, logo ao princípio do lote das traseiras. Não está mal, não está mal de todo, disse Michael, espreitando através das redes poeirentas. Os criados provavelmente viviam aqui. É uma espécie de garçonnière. Ali estava o carvalho, onde Deirdre procurava refúgio, erguendo-se talvez uns 2 metros acima das suas cabeças. A folhagem era escura e poeirenta, espessa, com o calor de verão, e romperia num delicioso verde menta na primavera. Grandes aglomerados de bananeiras irrompiam como ervas monstruosas, onde o sol fazia grandes manchas. E um belo muro de tijolo estendia-se ao longo do fundo da propriedade, invadida por hera e glicínias emaranhadas, mesmo até às dobradiças dos portões de Chestnut Street. As glicínias ainda estão em flor, disse Michael. Adoro estas flores roxas. Como eu gostava de lhes tocar quando andava a passear, de ver as pétalas a tremer. Por que raio é que não tiras as luvas por instantes, só para sentires as pequenas pétalas tenras na tua mão? Rowan tinha os olhos fechados. Estaria a escutar os pássaros? Ele deu por si a olhar fixamente para a comprida ala das traseiras da casa principal, para os alpendres dos criados, com os seus anteparos de madeira branca e uma treliça branca, e só olhar para aquela treliça acalmou-o e fê-lo sentir-se feliz. Aquelas eram as cores e as texturas aleatórias da sua casa. A sua casa. Como se ele tivesse alguma vez vivido num sítio daqueles. Bom, haveria algum transeunte que amasse mais? E, de certa forma, ele tinha sempre lá vivido, pois era o sítio pelo qual ansiava quando estava longe, o sítio com que sonhara. Não podes imaginar a força do assalto. Michael, aqui é, querida. Ele beijou-a, sentindo o cheiro delicioso a sol nos seus cabelos. O calor fazia a sua pele brilhar, mas o frisson das visões prolongou-se. Abriu muitos olhos, deixando a luz ardida da tarde enchê-los, deixando o zumbido suave dos insetos embalá-lo, emaranhado de mentiras. Rowan caminhou à sua frente, através da erva alta. — Há aqui lajes, Michael? A sua voz soou num fio, no grande espaço aberto. — Tudo isto está coberto de lajes. Ele foi atrás dela em direção ao jardim da frente. Encontraram pequenas estátuas gregas, sátiros de cimento, belíssimamente marcados pelo tempo, a espreitar com olhos cegos por debaixo dos enormes buchos. Uma ninfa de mármore perdida nas folhas escuras e cerosas das camoleiras e nas minúsculas lantanas amarelas que floriam onde quer que o sol penetrava. Bacon com ovos era como chamávamos a esta florzinha, disse ele, apanhando um raminho e estendendo-lhe. Estás a ver as minúsculas pétalas castanhas e amarelas, misturadas com as cores de laranja e também há azuis. Vê, aquelas flores são malva-rosas. Aquelas grandes flores azuis, ali, junto ao alpendre. Mas nós chamávamos-lhes sempre Alteia. Alteia? É tão bonito. Aquela trepadeira ali chama-se Coroa de Rainha, ou Coroa de Coral. Mas nós chamávamos-lhe Rosa de Montana. Havia uma pequena mancha branca da cadeira de baloiço de Deirdre, por cima das trepadeiras entrelaçadas. Deviam tê-la cortado para ela poder ver cá para fora, disse ele. Repara como cresceu tanto do outro lado, lutando com as buganvílias. Ah, mas é a rainha da parede, não achas? Eram quase violentas as brácteas roxas que toda a gente pensava serem flores. Santo Deus! Quantas vezes é que eu tentei fazer tudo isto num patiozito das traseiras na Califórnia, antes de entregar a chave ao novo dono, depois de pendurar as cortinas de renda Quaker nas janelas e encerar do chão com Minwalks Golden Oak e encontrado a banheira de pés em garra num ferro velho. E aqui está o artigo genuíno. E também é teu, disse ela, teu e meu. Como ela parecia inocente agora, como seu sorriso suave parecia cheio de entusiasmo e sinceridade. Ela pôs o braço à volta dele, apertando-lhe a mão enluvada com os dedos nus. Mas e se estiver toda podre lá por dentro, Michael? O que é que será preciso para reparar tudo o que está mal? Anda aqui, aqui atrás. Olha, disse ele, estás a ver como o alpendre da ala dos criados se estende em linha reta até aqui? Não há nenhum ponto fraco nos alicerces desta casa. Não há quaisquer infiltrações visíveis. Não há umidade. Nada. E nos velhos tempos, aqueles alpendres eram holes de entrada por onde passavam os criados. É por isso que há tantas portas envidraçadas. E a propósito, todas as janelas e portas que eu experimentei não estão empenadas. E a casa é toda aberta deste lado para apanhar a brisa do rio. Ela olhou para as janelas do antigo quarto de Julián. Estaria de novo a pensar em Anta? Sinto que a maldição está a desaparecer daqui, murmurou ela. Era isso que estava destinado: que tu e eu viéssemos para cá e nos amássemos aqui. Sim, acredito nisso. Mas por qualquer razão não o disse. Talvez o silêncio à sua volta lhe parecesse demasiado vivo. Talvez tivesse medo de desafiar qualquer coisa invisível que observava, escutava. Todas estas paredes são de tijolo sólido, Rowan continuou. E algumas chegam a ter 25 centímetros de espessura. Medi-as com as minhas próprias mãos. Quando passei pelas várias portas, 25 centímetros de espessura foram rebocadas pelo lado de fora para a casa parecer feita de pedra, porque era assim que se usava. Vês as marcas na tinta? Era para que parecesse uma vilá construída de grandes blocos de pedra. É uma construção poliglota, confessou ele, com portões de ferro forjado, trabalhado e colunas coríntias. E colunas dóricas e iônicas e portas em forma de buracos de fechadura. Sim, buracos de fechadura, disse ela. E dir-te-ei um outro sítio onde vi uma porta como essa, no jazigo, mesmo no cimo do jazigo dos Mayfair. Mesmo no cimo? Como? É apenas uma porta gravada na pedra. Uma porta como as portas desta casa. Tenho a certeza de que é isso. A menos que seja suposto ser um buraco de fechadura. Eu mostro-te. Podemos lá ir hoje ou amanhã. Fica junto do caminho principal. Porque é que isso o inquietou? Uma porta gravada no jazigo? Ele odiava cemitérios. Odiava jazigos. Mas mais tarde ou mais cedo tinha de o ver, não tinha? Continuou a falar, reprimindo aquele sentimento, querendo saborear aquele momento e a vista da casa à sua frente, sob aquele maravilhoso sol. Depois há aquelas janelas curvas, italianadas do lado norte, disse ele, e isso é uma outra influência arquitetónica, mas acaba por uma peça coerente. Resulta porque resulta. Foi construída para este clima, com os seus tetos de 4,5 metros de pé direito. Capta espantosamente a luz e a brisa fresca. É uma cidadela contra o calor. Pondo-lhe o braço em volta da cintura, ela seguiu-o para dentro e subiram as escadas sombrias. Repara, este estuque está firme, disse ele. É quase de certeza o estuque original, mas foi feito por excelentes artífices. Provavelmente fizeram os moldes daqueles florões à mão. Nem sequer têm as pequenas fissuras que seria de esperar resultantes do seu assentamento. Quando verificar os alicerces, verei que estas são paredes mestras que vão mesmo até ao chão e que as sapatas que sustentam esta casa são enormes. Têm de ser. Está tudo plano, firme. pensei que fosse impossível de recuperar quando a vi pela primeira vez. Imagina que tiras este papel de parede, disse ele. Imagina as paredes pintadas com cores quentes. Imagina estas madeiras brancas a brilhar e limpas. Agora é nossa, murmurou ela, tua e minha. A partir de agora somos nós que escrevemos o dossiê. O dossiê sobre Rowan e Michael, disse ele com um leve sorriso. Parou ao cimo das escadas. As coisas aqui no segundo andar são mais simples. Os tetos são cerca de 30 centímetros mais baixos e já não têm florões. É tudo a uma escala mais pequena. Ela riu-se e abanou a cabeça. E qual é a altura destas salas mais pequenas? Talvez uns 4 metros? Ele virou-se e dirigiu-se para o primeiro quarto, na parte da frente da casa. As janelas davam ambas para os alpendres da frente e do lado. O missal de Bell estava em cima de uma cómoda, com seu nome gravado na capa a letras de ouro. Havia fotografias em molduras douradas por detrás de vidros baços, penduradas por arames enferrujados. De novo, Julian, tem de ser, disse Michael. E Mary Beth, olha, aquela mulher parece contigo, Rowan. Foi o que me disseram, disse ela baixinho. O terço de Bell, com o seu nome gravado na parte de trás do crucifixo, continuava em cima da almofada da cama de Dussel. Uma nuvem de pó soltou-se do edredão de penas quando Michael lhe tocou. Uma coroa de rosas espreitava-o do Dussel de cetim. Era tudo sombrio, com o papel de parede às flores, esmaecido, e os armários pesados, ligeiramente inclinados para a frente, e a carpete no fio e da cor do próprio pó. Os ramos de carvalho pareciam fantasmas do lado de lá das cortinas pongé. A velha casa de banho, muito simples, estava limpa. Azulejos do tempo de Stella, pensou Michael. Uma grande banheira, como ainda se encontra ocasionalmente nos velhos hotéis, e um lavatório alto de pedestal e pilhas de toalhas cheias de pó numa estante de verga. Oh, Michael, este é o melhor quarto, disse Rowan por trás dele. Dá para os dois alpendres. Ajuda-me a abrir esta janela. Forçaram ambos a janela a abrir. É como estar numa casa, numa árvore, disse ela, saindo para a varanda larga. Pôs a mão na coluna coríndia e olhou para os ramos retorcidos dos carvalhos. Olha, Michael, há fetos a crescer nos ramos, centenas de pequenos fetos verdes. Está ali um esquilo. Não, são dois. Assustámo-los. Isto é tão estranho. É como estarmos na mata e podermos saltar para a árvore e começar a trepá-la. Podemos chegar ao céu por esta árvore. Michael verificou as vigas. Estão sólidas, como tudo o resto. E este ferro forjado nem sequer está realmente forjento. Só precisa de ser pintado. Também não há infiltrações do telhado. Estava à espera. Tinha estado à espera durante aqueles anos todos para ser restaurada. Ele parou e tirou o casaco de caqui. Tinha finalmente começado a sentir calor, apesar da brisa do rio que ali soprava. Pôs o casaco por cima do ombro, segurando-o apenas com um dedo. Rowan estava de braços cruzados, encostada ao gradeamento de ferro. Estava na esquina silenciosa da casa, a olhar para fora. Ele estava a olhar para o portão da frente, através do emaranhado de pequenas oliveiras. Estava a ver-se ali, em rapaz, a ver-se tão claramente. Subitamente ela agarrou-lhe a mão, puxando para dentro. Olha, esta porta dá para o outro quarto. Pode ser uma sala de estar, Michael. E ambos dão para aquele alpendre lateral. Ele estava a olhar para uma das fotografias ovais. Stella? Tinha de ser Stella. Não achas que seria maravilhoso? Dizia ela. Tem de ser a sala de estar. Ele voltou a olhar para a capa branca do missal com as palavras Belle Mayfair gravadas a ouro. Por uma fração de segundo pensou: toca-lhe. E pensar que Belle era tão doce, tão boa. Como é que Belle te pode fazer mal? Estás nesta casa e não estás a usar o poder. Michael! Mas não conseguiu. Se começasse, como é que conseguiria parar? E todos aqueles choques elétricos a passarem através dele, matá-lo-iam? E a cegueira, a inevitável cegueira, quando as imagens rodopiavam à sua volta como água lamacenta, e a cacofonia de vozes: não, não tens de o fazer, ninguém te disse o que tens de fazer. A ideia de que alguém o poderia obrigar a fazê-lo, que poderia arrancar-lhe as luvas e forçar-lhe as mãos a tocar naqueles objetos, fez com que se arrepiasse e retraísse. Sentiu-se cobarde. E Rowan estava a chamá-lo. Olhou para o missal ao afastar-se. Michael, este devia ser o quarto de Millie. Também tem lareira. Rowan estava em frente de uma cômoda alta, com um pequeno lenço com monograma na mão. Estes quartos parecem santuários, disse. Do outro lado da janela comprida, as buganvílias eram tão densas junto do alpendre lateral que já não se viam os anteparos inferiores. Aquele era o alpendre, por cima do alpendre de Deirdre, aberto, porque apenas a parte inferior tinha sido fechada à rede. Sim, todas estas salas têm lareira, disse ele distraidamente, a olhar para as flores roxas fluorescentes das buganvílias. Vou dar uma vista de olhos aos tijolos das chaminés. Nunca se usava lenha nestas lareiras, mas sim carvão. Agora precisavam de aquecedores a gás, e isso agradava-lhe, pois em toda a sua vida ele nunca tinha visto um pequeno aquecedor a gás arder na escuridão aconchegadora do inverno, com todas aquelas minúsculas chamas azuis e douradas. Rowan estava junto da porta do armário. Que cheiro é este, Michael? Santo Deus, Rowan! Nunca sentiste o cheiro de cânfora num armário antigo? Ela riu baixinho. Nunca vi um armário antigo, Michael Curry. Nunca vivi numa casa antiga, nem estive num hotel antigo. Estado da arte era o lema do meu pai adotivo. Restaurantes panorâmicos e latão e vidro. Nem imaginas o esforço que ele teve de fazer para manter esse nível. E Ellie não suportava ver nada antigo ou usado. Ellie deitava fora toda a sua roupa ao fim de um ano de uso. Deves achar que estás noutro planeta. Não, na realidade não. Sinto apenas que esta é uma outra interpretação, disse ela. Pensativa, tocou na roupa antiga que lá estava pendurada. Ele apenas viu sombras.